E agora só, olha quem está aqui atrás de mim, ó. Vamos ver. A Bíblia. Ah. O senhor pega na Bíblia e não queima a sua mão. A outra dá risada. Não está queimando nada. Vou fazer uma coisa para você. Senhor. Eu beijo uma Bíblia. Sim, claro, é respeitável. Tudo bem, que esse livro aqui ele é muito mais político, só que não é a palavra de Deus. Mas é respeitável. Sim, mas é respeitável, não faz nada de mal. Sim, muito respeitável. Não tem problema nenhum.